meu Senhor de tudo sabe. Certamente sim, com cuidados incansáveis, me protege a mim. Tudo quanto Deus permite pra meu bem será. Mais penoso, força Deus dará. Sei que todo o meu futuro tens na tua mão. Seu desvelo compassivo, incessante. Gosto de contar-lhe quanto me sucede aqui. Sou seu filho e quer que esteja sempre junto assim, para que seus bons cuidados possa aqui gozar. Por aquilo